Ei, mano, põe a mão na consciência e no fundo verá que essa vida não compensa. Ei, mano, espero que entenda, não sou melhor que você, mas sofrer não vale a pena. Consciência, no fundo verá que essa vida não compensa. Erga a cabeça, siga em frente, seja um homem de atitude, seja consciente. Então pare, pense, ouça, reflita, aprenda a dar valor à sua vida. Saia desse mundo enquanto há tempo, pois nada se conserta com o arrependimento. Essa vida não é fácil, é barra pesada, é cobra comendo cobre, não existem camarada. Mas você ignora tudo que estou falando. Dá licença, irmão, eu sou malandro. Drogas não faz um homem, revólver bem menos. E se suas atitudes e seus certos pensamentos. Então, moleque, ouça o que falo. Ser um homem de atitude, pode crer, é necessário. Então se liga, liga, liga, se liga nas ideias. Se liga, irmão, se liga na conversa. Você não se toque, só dá mancada. Nem se liga que está sujando sua área, roubando merreca. 5-7 furado, fitas erradas, fitas erradas, que só atrasa um lado, que te deixaram marcado pelos caras da polícia. Mano, pare, pense e saia dessa vida. Ei, mano, na madrugada, e você se crescendo no meio dos camaradas. Vida feita, grana preta, mas você vacilou e colocou na seda. Você está com a boa e quer fazer a mente. Se liga, irmão, pode morrer de repente. Então se liga, liga, liga, se liga nas ideias. Se liga, meu irmão, se liga na conversa. Mas de repente a casa cai, cadê seus camaradas? Te deixaram para trás. E você, você logo se arrepia quando vê no escuro aquele carro cinza. Você está sozinho com papel e uma baranga. Se liga, meu irmão, agora segure a onda. Uma, duas, três, quatro portas abertas. Lá na cabeça, vagabundo, já sabemos seu esquema. Levantaram sua ficha, você está bem sujo. Menti, porque você já sabe de tudo. Das fitas erradas, dos assaltos furados, do roubo da padaria, no açougue, no mercado. Você está encrencado, vai segurar sozinho. Então eu te pergunto, onde anda seus amigos? Nada de loucura que atrapalhe minha mente, nada de maluco que é amigo só na frente. Põe a mão na consciência e no fundo verá que essa vida não compensa. Ei, mano, espero que entenda, não sou melhor que você, mas sofrer não vale a pena.